mais um dia, outra manhã, e eu já parei pra te escutar. O meu sentido, minha razão, pra onde eu devo caminhar. Você é melhor que a eternidade ser. E cada passo pra você me faz sentir que a vida tem pra mim sentido bem melhor de ser. Pra mim viver pra mim é ter você. Presente em mim, quanto mais eu morro, morro pra mim mesmo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quanto mais eu quero, mais da tua vida eu vejo a tua vida mais presente em mim. Quanto mais eu morro, morro pra mim mesmo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você.